Oi, gente, eu sou a Isadora Pompeu. Hoje eu vou gravar a música que vocês têm pedido muito, muito, muito pra tocar, que é da Tayane Segueto, Me Perdoa Pai, e eu espero que vocês gostem. Já não existe. Preciso tanto conversar e te contar o que aconteceu comigo. Eu já não tenho mais nenhum amigo. Estou aqui sozinho. Confesso, te deixei de lado, mas hoje reconheço que fiz tudo errado. Escolhi o meu próprio caminho e mais uma vez eu não te dei ouvidos. De todas as pessoas que eu podia contar, só você ficou aqui pra me ajudar. Me perdoa, Pai, quero recomeçar. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei de ti. Meu coração vou te entregar, prometo não te decepcionar. Renova minhas forças, quero viver uma nova vida. No começo tudo tava certo, mas logo desmoronou e da morte cheguei perto. Aquilo que o mundo me ofereceu não era nada do que parecia ser. Olhando por fora parecia uma surpresa muito bonita, mas o que tinha dentro era migalha. E o inimigo olhava pra minha cara e ainda ria. Deixei minha fé e naquele momento já não estava mais de pé. Todos esqueceram de mim. Pensei naquela hora que seria o meu fim, mas lembrei do teu amor, Senhor, e de que nunca me deixou, nunca me deixou. E por isso hoje eu canto assim. Estou aqui pra te falar. Eu sei, já prometi mudar, mas caí, me perdi e me afastei. Prometo não te decepcionar. Renova minhas forças. Quero viver uma nova vida. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, curtam e compartilhem com os amigos de vocês. Se inscrevam aqui no meu canal. Queria aproveitar e agradecer os 70 mil inscritos e dizer que isso significa muito pra mim. Vou deixar as minhas redes sociais aqui embaixo se vocês quiserem me seguir e me acompanhar. Não se esqueçam de conferir os meus vídeos anteriores. Um beijão e até a próxima.